queria quando eu tava apaixonada. Tu não me queria quando eu tava apaixonada. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada. Tu não me queria quando eu tava apaixonado. Tu não me queria quando eu tava apaixonado. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado. Pado, pado. Essa é a dancinha do amor que tu perdeu. Uma mãozinha fechada e a outra bateu. Uma mãozinha fechada, a outra bateu. Uma mãozinha fechada e a outra bateu. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. É Mili JP. Quando eu tava apaixonado, tu não me queria quando eu tava apaixonado. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado. Tu não me queria quando eu tava apaixonada. Tu não me queria quando eu tava apaixonada. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada. Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada. Pada, pada. Essa é a dancinha do amor que tu perdeu. Uma mãozinha fechada, a outra bateu. Uma mãozinha fechada e a outra bateu. Com a mãozinha fechada, a outra bateu. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Vambora, vambora, vambora. É Mili JP, JP.